maluco Calvin Klein, passada de rainha de bateria, modelo abusada, dancinha do Manuel, batedeira invertida, jogou, risada sem graça, nada a ver e foi. Marcação vertical, cãibra giratória, close pra foto, parou, isso, subiu e teve, jogou e zaga, quicada lateral, movimento confuso e teve, quicadinha e zaga, jogou e teve, dança do pombo, trocada de braço, quicada lateral e zaga, dança do Manuel, batedeira invertida, jogou, empinou a bunda de lado, jogou pro lado, subiu, desceu, olha pra cara da amiga, deu risada sem graça, jogou e teve, e zaga, quicou e teve, e zaga e teve, todo mundo teve, todo mundo zaga, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, e zaga, e zaga, e zaga, e zaga, e zaga, cedo. Olhou pro bofe, olhou e disse que não, não quero. Cala a boca, quicadinha e tele. E sobe e zaga, quicadinha e tele. E puxe e zaga, vá! Esse zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga. E tele e zaga, e tele, quicadinha e zaga, quicadinha e tele. Zaga, zaga, zaga, zaga, zaga. Cala a boca, riscadinha, jogou. Modelo abusado e foi, e teve, e zaga. E vai, bota na boca, tira da boca, dá uma sentada, dá uma quicada. Bota na boca, tira da boca, dá uma sentada, dá uma quicada. E teve, e zaga, vai. Zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga. Acelerou! Teve, zaga, teve, zaga.